O 2711, desça para o nível de voo 050. 050, 2711. Espera pronto, 6327, boa tarde. Altitude recusa, não recebo o seu modo Charlie. 0, vento 1, 4, 0 graus, 1, 3, 9. Vem, decolando 1, 0, 3, 2, 7. Sim. A sua escuta passando 0, 4, 8. Gente, cheque seu modo Charlie, não recebo mesmo. Papagaio Fox Papa Golf, subida prevista é Cuca, Cogibo, corrigindo, Momo, Cogibo, Pilo, Oscar, Golfo, Bravo, Unifano, Cogibo, apóstrofe. 145, gol no 96, boa tarde. 2711, não confirme sua velocidade indicada. 1809. Gente, azul 2711, mantenha a velocidade no 809. O tá bom. Mando pro 271, mantenha 180. Ativou a 271. Catango Vita, Charlie, até eu confirmo sua velocidade de cabo. 80 agora. Gente, Vita, Charlie, até eu mantenho a frequência. Visual com campo, Vita, até o foco. Catango Vita, até o foco, chame a torre na frequência 18, 19. 1895, até a foto. Beleza, transmissão Motiva, uniforme Zulu 10. 5435, 208, controle, Oceania 6355. Zero QNH, 1019. Maia Bom, por lá, Maia Bom, Azul 2711, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 240, seu limite é o localizador, corrigindo, seu limite é magnética 120 de Sintra. Proa direita 240, limite magnética 120 de Sintra, 2712. 4.000 para sair descido, Victor Charlie Atel. Catango Victor Charlie Atel, desça para 2.000 pés, autorizado, ele é SX3 da Bitcoin 0, reposto estabilizado. 2.000 chama estabilidade. Salvador 6327, passou 2.000 na sua escuta. CNR 6327, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 240. Via da EL para 240. Cara, o da EL da presente? Tempo perfil da saída, CNR 6327. Mandei a saída. Vitor Hotel Fox, confirme o site após o pouso. Site 4, Vitor Hotel Fox. Gente. 7-1-1, informa que intencionalmente irá ultrapassar o localizador. Seu novo limite é magnética 0905. 0905, passando 150 agora. 271, desça para 4.000 pés, ajuste na 09. 7-1, descendo para 4.000. Controle Salvador, papapá, essa pega o Thiago. Papapá, Alfa, Tango, Tango, aciona identificação. É, voando Mari para interceptar a chegada. É quase quando a unidade descida. Claro, senhora, já no Delta de Frio, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, desça para o nível de voo 050, ajuste 1019. Desça para o nível de voo 050, 1019, ajuste Alfa Tango Tango. Voo 1966, chame o centro Recife na frequência 1285, alternando 2545. Voo 2711, para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 150, desça para 3.000 pés. 150, 3.000, para interceptar o 2711. Fox, pouso autorizado, pista no 7, vento no 50 graus, 139. Pouso autorizado no 7, fica Fox. Estabilizada. 2.000, autorizado ELS, para trás estabilizado, 2719. Vitor Charlie Hotel, prossegue pouso, pista no zero. Afirmativo, pista no zero, trem está em baixa carga. Pouso autorizado, pista 1 no zero, Vitor Charlie Hotel, vento no 40 graus, 149. Pouso autorizado na 1 no zero, Vitor Charlie Hotel. Vitor Hotel Fox, no solo ao 58, autorizado backtrack, táxi até o pátio 4, chame livrando a pista. O tempo da chegada está 3192. Estabilizado o localizador, 2719. Gente, 2719, aguarde para transferência. Papapá, Alfa, Tango, Tango, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 060, o seu limite é a magnética 1000 de Sintra. Curva 060, limite 1000 de Sintra, Alfa, Tango, Tango 192, desça para o nível de voo 060, voando a posição Mari. Delfox, acessa na frequência livre. em Salvador. Boa tarde, Azul 271, estabilizado, localizador, na 10. Boa tarde, Azul 271, no continuo aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vai guardar, 271. 3192, confirme sua velocidade indicada. 2509. 3192. Então, 3192. Deixar o hotel no solo 01, no livro à direita, controle solo no 21-19. 63327 no centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 351-3325, 6327. Azul 271, no cheque o trem, pouso autorizado, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 1-0, mato. A gente tem o pouso autorizado, larga a informação do trem. Azul 418, boa tarde, mantém um ponto de esperar. Mantém um ponto de esperar, Azul 418. Rumo 097, Costa. 097, diga. Rumo 097, autorizado com 5,360. Decola Lomo 0, primeira curva direita, saída Arborelé, Pesulu 21. Acelera 5440, controle 120, décima 8. Alô, é o 097, não, chato. Pode ser sua frequência? Eu não comprei a saída, pode ir, por favor. Afirmo, 1097, autorizado com fim, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, saída agora é Lepa, Upsilon 21. Aciona 5440 no transponder, o controle Salvador 120, décima 8. Salvador 1097, autorizado com 360. Upsilon 21, decola da 10, curva direita, pesquisa Arbor, então é Lepa. Transponder 5, 440, controle 120, decimal 1. 2711 no solo 05, direita, táxi aí, eco 121, decimal 9, controle solo. Eco 219, graças. Máxima no gate 1, informação informe, petrolina nível 3, 80. Nome é 314, tem aprovado 340, copia, aguarda a coordenação. Copia, 340. Hoje na 6314, autorizado Petrolina, nível 340, rota pelo Zulu 20. Decolo da 120, primeira curva à esquerda, com perfil da subida Momo, transição Nenim, transponder 5446, o controle em 120, decimal 8. Autorizando o Petrolina, 540, pelo Zulu 20. Reclamando da pista 120. Curva esquerda, com o nome. Clear for left X-ray approach runway 10, calling back with that, Apple TLS 021. Romeu, Alfa Juliette, Romeu, aciona a identificação. Então, 3292, reduz a velocidade para 2009. Mensagem foi para o 3192. 3192, reduz a velocidade para 2009. 209, pode prosseguir a porta, à esquerda. Após ITAP, autorizada a descida para 3 mil pés, o ajuste é uma 019. 3.019 após ITAP. Controle, boa tarde, ao azul 4118. 4118, contato radar na decolagem, suba via saída Argo para o nível de voo 360. Ok, vai cumprir o perfil para 360, 4118. Romeu, Alfa Juliette, Romeu, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador. Vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada, reposto quando me der as descidas. Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 099. 050, alto, 3192, informa o tráfego que o precede encontra-se a 9 milhas com grau de speed de 1970. Nós reduz a velocidade para 1809. Reduzindo agora, 180 nós. Atingiu e mantém o nível de voo 050, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango para interceptar o localizador, curva direita na proa 0, na proa 100. Desça para 4 mil pés. Ao localizador direita 100, desce para 4 mil pés. Confia mais isso, não era malado ainda. O Alfa Tango Tango corrigindo na proa 080, ajuste na 09. Proa 080, desce para 4 mil pés, 09, ajuste. Alfa Tango Tango. Controle Salvador, boa tarde, azul 6908, sente da Unipa. Azul 6918, ação de identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 100, ajuste 109. 100, ajuste 109, azul 6918. Salvador, boa tarde, passaria do 2231, transfere ciente da Unipó. Passaria do 2231, ação de identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo. Confirme já no ideal de descida, ou passarei do 2231. Ah, mais 18 me desceria. Sim, então mantenha a proa de mar e reposte quando me der a descida. Vai reportar. Portugal 021 Alpha, establish LS runway 10. Portugal 102, correction, Portugal 021 Alpha, complete final ILS approach, contact the tower in 118.95. 118.950, with tower, Portugal 021 Alpha, vai lá. Então 3192, reduz a velocidade para 1.709, informa o tráfego que o precede encontra até 5 milhas com grau de speed de 1.709. Reduzindo, 3192 autorizado. 3192, deixa para 2.000 pés, autorizado, procedimento ele é suspeito. Autorizado, ok. 097, aguarda o número 2 do setor. Ok, uma transposição, 1097. Estabilizando em ILS 3192. 3192, reduza para a velocidade de aproximação, complete na altitude. Olha o tio, está reduzindo. Se for necessário, tem condições de 360. Correu o Victor Tela até o cruzamento da 17. Trouxe a 4 milhas, com grau de 1309. Que a gente faça um 360 aqui. Primeiro, controle. Senhora, que faça um 360. Prossiga na aproximação, inicie redução de velocidade para aproximação. O tráfego que eu preciso está 4 milhas à sua frente e 1.000 pés abaixo, ok? Na mesmo, já está na, praticamente na velocidade de aproximação, ok? Essa necessidade só vai remeter de acordo com a orientação da carta no rumo no 01. Passando 2231, ideal descida, senhor. 2231. Desça para o nível 050 do 231. 050 do 231. Está ligado o localizador, mantendo 4 mil pés. Alfa Tango Tango. Tente Tango Tango, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, Tango Tango. É para 2.000 pés, no 019, ajuste, Alfa Tango Tango. Azul 4118, chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. Camará. Azul 6918, posso passar o 1.100, autorizado, se você quiser. Azul 6918, desça para o nível 050, vai descer via chegada Mário, ajuste é 1099. Papá Romeu Alfa Juliette, Romeu descendo para o 050 na Proa de Mari. 050 Proa de Mari, Alfa Juliette Romeu. Boa tarde, está 3192, aguarde pista livre. Escuta. Gal 021 Alpha, on the ground at 14, leave by right, call ground 121 Decimal Niner. 21 Decimal Niner, né? Portugal 021 Alpha, bye bye. Motor ground, boa tarde, é Portugal 021 Alpha. É Portugal 021 Alpha, aproveita Alpha, convive for taxiway today. Again, for Portugal 021 Alpha, please. Say again, for Portugal 021 Alpha, please. Portugal 021 Alpha, please text via Alpha, call me before taxiway Juliet. Via Alpha, call you back before taxiway Juliet, and Portugal 021 Alpha. Tango Tango, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, Alpha Tango Tango. 92, torre 118, 95. Salvador, papapapá, Alfa Tango Tango, ILS 10. Papapapá, Alfa Tango Tango, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização, Alfa Tango Tango. descendo o centro em 1251, alterna, correção, 1288 ou 260. 440, Galeão, confirma o PLB? Seguro táxi via Pátio 1, Índia, ponto 0110, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro, 1019, China 6355. Quatro espera, 118, 95. Salvador, passaria do 2231? Fica pra seguir. Teria possibilidade de a gente voar Itap, senhor? Alfa antes da Juliette vai reportar. Alfa antes da Juliette vai reportar. Alfa antes da Juliette, portão 1. Da 6304, aguarde para o Portugal 021 Alfa, Scott Julian. O gol no 097 é o solo? Siga solo. Tem condições de aguardar a passagem do Portugal, a retaguarda, que vai para o 19? Já está iniciando, o gol no 097. Salve, gol 1620, atualização Recife. Portugal 021 Alpha, maintain position. Maintain position, né, Portugal 021 Alpha. Sustenta, baixar travado, Alpha tá lutando. Alfa Tango Tango, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 119. Autorizado, pouso, pista no zero, Alfa Tango Tango. Solo gol 1620, autorização Recife. Começa zero, mais copo, por gentileza. Salvador, muito boa tarde, Chané 6355, ponto de espera pronto. Chané 6355, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Vai, mantenha, 358, azul 698. 1198, recebida para 2, Gilberto, azul 6918. Salvador Azul, 698, negativo, contato em 198. Tente mais uma vez, por gentileza. E mantém pista no zero. A linha e mantém pista 1-0, Vitax, bate 1 no Índia, ponte espera 1895, ajuste no 019, boa viagem, o gol da 097. Conseguindo o fone do Índia, 1895, e o Índia 9, boa nossa, 097, obrigado, bom serviço. Alfa Tango Tango no solo 20, direita, chame o controle solo no 21-19. Guarda, ele pra via Índia, autorizado no 01, chame pro táxi. Alfa Kilo Pat 3 autorizado, fique atento ao sinalizador. Chega, tá. Qual é a nossa no, posição de parada? Meia dúzia. Tá bom, obrigado. Portugal 021 Alpha clear Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, Portugal 021 Alpha. 3192, segue o português à frente, ingresso Juliet até o 62. Até o 62 é seguindo, tá? Agora, pronto? Pronto. Recife 350 autorizado. Decola da 190, curva à esquerda. Cucajã Maracaju. Voz Aracaju, voa direto Romeu Fox 018. 5455 transponder, 208 controle. Ah, 040. Autorizado. Tá liberado a restrição na posição ETAP, ó, com a Juliette Romeu, Palito. Opa, abaixa. Correto no 620, controle 208, o nível que eu não copiei foi o 350. Copiou 350, 208 após. Chame pronto no 5. Sete. Olá. 2 Salvador, azul 6918, 7 milhas estabilizado. Azul 6918, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aproximação, azul 6918. Estádio Sané 6355, decolada na resposta. 355, contato radar na decolagem, suba via saída da EL. Via da EL 6355 para 360. Salvador, boa tarde, azul 4206, informação, 4206, sua identificação, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 020, 4206. Desce via, chegada da Mari para 2000 pés, ajuste no 020, 4206. Primativo. Autorizaria Leda ou Mostra por 6355? Qual que é o perfil inicialmente, aguarde? É. Alfa Juliette Romeu, chame controle Salvador, frequência 119.8, Romeu. 119.8, Romeu. Não, 7 visual com aeronave da zona final da 10. 10, 7 visual. Após passagem no mesmo autorizado, alinhar e manter, voo no 097. Após passagem, alinhar no 097. 7, 4, 3, 10, e alterna, 1, 10, 1, 10. Tem uma aeronave chamou o Paulo? Da Oceané 63, zona 4, para o TAC. 3 e 10, alterna Recife, 1, 1, 6, na aproximação, aguarde pista livre. Guardado. Boa noite, 3195, ajuste ao 1020. 020, torre 095, boa. Nove, sua identificação, desse havia chegado a bomba para 2000 pés, ajuste no 020, 8669. Alô, aos 25, direita, taxiway, Foxtrot, agilizando, controle solo no 219. Livrando a direita na Foxtrot, chama solo 219, 19. 76210, acione identificação, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 020. E a 210. Vou chamar 62, vamos ver. Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, azul 69. Torre, Oceania, 1-4, pode esperar a próxima. Torre 1-18.95. Salve 6, boa. Torre, Oceané 6314, ponto de espera pronto. Oceané 6314, mantenha um ponto de espera. 114. Passaredo 2231, pista livre, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, zona 09. Autorizado, pouso, passaredo. Voo no 097, decolado aos 27, controle Salvador 120.8. 208, obrigado. Paulo, voo no 1020, tem 1075 a bordo, 2h20 alterna João Pessoa. Voo no 1020, livre táxi, Apatilo Índia, ponto espera no 0 Torre, 1-18.95, ajuste ao altímetro no 0020. Livre táxi, ponto espera 1895, 1020. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. O azul 6918, ingresso Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, azul 69, pronto. Dona 097, contato radar na decolagem, via saída da El, corrigindo via saída da Arbor, suba para o nível de voo 360. Subindo para 360, gol 1097 na Arbor. Controle Salvador, Netuno 31. Sim, pista no 0. Sim, Matheus, no 0, no 4. 31 acionou. Tuno 31, contato radar 40 milhas sul de Salvador, mantendo o nível de voo 100, voo na proa de Mari para interceptar a chegada, reposto quando a unidade descida. 31, proa de Mari, está no nível 100, está no ideal de descida. 31, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 020. Desce para 050. Canar 6355, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Vamos lá, silêncio 2505, 133. Área 1251, alterna 13325. 251, 3325, graças, bom dia, boa tarde, 6355. Vou no 097, como tráfego, 10 horas, 27 milhas, rumo nordeste, cruzando 080, descida para 2000 pés, um eco 190. Patango, Oscar, Bravo, Eco, voe na proa de Amã para interceptar a chegada. O ajuste em Salvador 1020, reposte quando no ideal descida. Outra vez, por favor, na sala de instrumento, deixando em ponto de visualidade presente para pôr na aula, Félix. Patango Oscar Bravo Eco, plano IFR cancelado aos 1930, abastecida a critério para nível de voo 050, o ajuste 920, reporte 40 milhas, Salvador. Descida a critério até o 050, 1020, é o ajuste. Azul 4206, chame final, Salvador, na frequência 199, decimal 8. 1998, azul 4206. 14, decolador 31 no controle, em 120, decimal 8. 08, boa, até a volta. Nome de Papa Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Papa Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Continua a aproximação, confirma intenções. Recancelar depois do marcador, prosseguiu no 7. Ciente, chama para cancelamento do plano, Alfa, Juliette, Romeu. Romeu. A decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Voo 1620, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Ali mantém na 10, voo 1620. O Papatango Bravo Serra Serra, confirma a informação? Gente, Alfa Tango Tango autorizado, agilizando o cruzamento no 7 após papar pátio 5. Ao estacionar, lembrando frequência. Externo da presente, prosseguiu no 7 de Alfa Juliette Romeu. Gente, Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, plano cancelador 3-2, autorizado curva à esquerda, reporta final do no 7. Romeu. Livre decolagem pistão 0, vento 1, 50 graus, 129. Livre decolagem então 0, bom, 1620. Gente, mantém a escuta agora da cópia. Voo 869, confirme sua velocidade indicada. 869, 270. Voo 869, reduza a velocidade para 2509. 250, voo 869, está dando viu, se quiser, se quer, mais 5 graus. Voo 969, cópia. Cópia, 1169. Plano 1969, autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem pistão na zero, curva direita, perfil de saída da El, Leda após Motiva, Apezulu na zero, primeira aerovia, após Papa Alfa Índia, DCT 1 Base, Apezulu 44, após conforme a rota, aciona 5474, controle 120, decimal 80. Centralizado nível 360, conforme rota, decolando no zero, curva direita, da El, Leda, Motiva, Apezulu 10, Piraí, Umbate, Apezulu 44, conforme rota. Transponda 5474 e o controle 208, com o 1169, posição 08. Cotejamento correto, com o 1169, reporta pronto. Agora. Papatango Fox, Trote, Papagolf, chamou para cópia? Qual parte a pista de decolagem? Isso. Teste no 4. Cenário 1869, com tráfego 11 horas, 13 milhas, rumo noroeste, cruzando o nível 100 em subida, um Airbus 320. 109, modificado, boa noite, 69. Aciona 5425, controle 120, decimal 80. Vila 20, decimal 80. Curso voo 050. Travado, Quenegal no 020. A gente continua a aproximação, Quenegal no 020, 0426. Prepare o procedimento completo, é o número 2 na aproximação. Bom, Matheus, agora já pode voltar para a proa de pelo, boa noite, 69. Gente. O Gol 1869 voa na proa de pelo, reduz a velocidade para 1709. 1709, boa noite, 69. Track após livra via Romeu, correção via Oscar para o Pátio 4. Bravo Sierra, Sierra mantém a linha do litoral, reporte no local de pouso. Pode 0817 do Intuição de Táxi, apenas confirmando, é do Pátio do Graé, vai realizar um acionamento e um táxi para o Pátio ADI e após volta. Estabelece para check de motor, né? Está presente, está autorizado, não temos nenhum tráfego a reportar. Apenas um tráfego no momento ingressando no Pátio 4 e se destina a ADI. Após o mesmo, fica atento e reporta a término do teste. Três checados no Azul 4206. Azul 4206 avistado, vento 1,40 graus, 1,4 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, Azul 4206. Deixa eu pôr o meu alfa, Juliette, com o meu, ao estacionar levando frequência. Tá bom. Boa tarde, Papa Fox, Papa Golf. Trazendo táxi, Pati 5, reporta Papa para ingresso. Boa noite, 69, já está na prova de pelo, pode descer para o 040? Com 1869, após pelo, autorizada a descida para, o, para 3 mil pés. Após pelo, 3 mil pés, com 1869. Finalização, tá? Então. Gente, faz 2 mil pés. Voo 1869, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 220, seu limite é magnética 090 de Simbra. Mantendo 220, limite 090 de Simbra, voo 1869. Estamos no ingresso, pistão no 7, porta cabeceira pronta. Salvador, boa tarde, é o passarelo 2231, assente da Vinto, copia para a barreira. Sente, prepare a Momo e a guarda-copa. Confira, né? Prepare a saída Momo e a guarda-copa. Momo, 2231. Tchau. Washington Air 62110, completa o final do procedimento LS Activate, chame torre 1-8, decimal 95. 295, boa tarde. Ah, 4 horas, Celial. Mário, processo para estado. 1-3-1. 1-8-6-9, informa o tráfego que o precede, encontra-se 7 milhas. Informa que nesta proa irá interceptar o localizador. Confirme, vai suficiente descer para a queda de tudo? Alfa, mantém-se para Juliette. E Alfa, mantém-se para Juliette, o azul 4203. 130 e desce para a queda de tudo, voo 1869. 1869, desce para 2000, autorizado LS, reporte com estabilizado. Mateu. Abrão 30, 2000, tomará estabilizado. Tango Alfa Bravo Eco, contato radar a 38 milhas noroeste de Salvador, desça para nível de voo, desça para 1.500 pés, ajuste em Salvador 1020, ingresse via corredores. Autoriza, para a BR Paris, descendo para 1500, a presente. Oscar Bravo Eco, ingresso no corredor Frade, reporte ingressando no Través de Paris. Gente, vou botar um Fox, Papa Golf, mantém a cabeceira no 7. Eu trago o Fox, Papa Golf, conforme já coordenado com o controle, após a sua decolagem, manterá a proa até 3.000 pés. E após a decolagem, já chama o controle em 120.8. Manter a proa até 3.000 pés, conforme informado. Tono 620, copia o controle. Confirmo, 620. Tono 620, chame Recife na frequência 12.085, alterna 12.545. 685-2545, boa. Boa, no 869, WLS. Aguarde para transferência de comunicações. Guardando, boa noite, 69. Via de leste, autorizado, portão 8, lá do 4206. Ainda pronto, visual para trás para final. 7169, agora a pista livre, quem negar o 020, mantém a aproximação. Bora. Tá certo, é motor de voo, solicita agora Serra Índia com Índia proporcional. Brava Serra Serra, informo que deverá manter 500 pés e ultrapassar entre Simbra e Duna sem interferir nas aproximações. Vai manter 500 pés e cruzar em direção entre Duna e Simbra. Já recebeu o monitor, cara? Recebo o transponder, marcando 3.000 pés o Brava Serra Serra. 300 pés, corrigindo o braço de reserva. Vai fazer um check do ponto pousar. 0 com curva esquerda no perfil da MOMA, após passar, transponda 5461 e o controle 208, passarei do 2231. Correto, chama pronto, Sofredo. Camarada, 2231. Controle Salvador Polo, boa tarde, Fox Papa Golf, decolado para ser 17. Papango Fox Papa Golf, contato radar na decolagem, mantenha proa até 3.000 pés após intercepta o peixe da subida Momo, subindo para o 390. Você vai manter a proa até 3.000 após interceptando a Momo, acendendo 390, Fox Papa Golf. Salvador, retorno 3.1, está a 4 milhas de TAP, nível 050. Bom, no 869, complete final do procedimento LS Express, chame torre 1 no 8.95. 395, bom, no 869. Para 2.000 pés, com ajuste no 020. Para 2.000 após etapa. Fox Papa Golf já vai cruzando 3.500, interceptando o perfil de subida. Fox Papa Golf. Papatango Fox Papa Golf, suba restrito a nível de voo 330. Restrito 330, Fox Trot Papa Golf. no 69, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali manter no zero, gol no 69. Você olhou para a frequência de coordenação de tráfego? Graças, uma boa tarde, eu quero achar. Direita, solo 219, 186. Gol 1869, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5869. Pegou o local. Padrão 08, já termino. Boa tarde. Passando foco, Papa Golf, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundário 12545, com voo. 265, 2545, bom dia, boa noite. Controle igual 1969, boa tarde. 1969, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360, via saída da El. Salvador, muito boa tarde. 3145, centro Pacífico, portão 06, pronto para contra. Galeão. Salvador, TAN 3145, portão 06, pronto para cópia, Galeão. Prepara a saída da água, guarda a cópia, Galeão. Vai aguardando.